Algumas pessoas vivem os seus sonhos. Algumas pessoas fecham os seus olhos. Algumas pessoas veem o seu destino passar por elas. Não existem garantias. Não existem álibis. É assim que o nosso amor deve ser. Não pergunte por quê. Leva algum tempo. Só Deus sabe quanto. Mas eu sei que eu posso te esquecer. Assim que meu coração parar de sofrer. Antecipando. Assim que o eterno chegar ao fim, terei então esquecido você. Lembrando de tempos passados. Promessas feitas uma vez entre nós. Quais são as razões por que nada permanece o mesmo? Houve noites em que te abraçava apertadinho. Algum dia eu tentarei esquecê-las. Assim que meu coração parar de sofrer, antecipando. Assim que a eternidade for alcançada, então terei esquecido você. Assim que meu coração parar de sofrer. Antecipando. Algum dia terei esquecido você. Assim que o meu coração parar de sofrer. Antecipando. Algum dia terei esquecido você. Assim que meu coração parar de sofrer.